entre elas o MTR, né? Só que tá aí hoje. Alguns outros. A Nova Democracia também, segundo informações. É, eu anotei alguns outros aqui, né? Vários Ocupas, Anônimos do Rio, Coletivo Projetação, Coletivo Vinhetando, Marcha Mundial das Mulheres, aí também o Fora do Eixo e o Suburbano da Deprê. Né? São os grupos organizados aí que pregam a violência, a destruição do patrimônio, dos bons costumes aí no Brasil. Né? Mas isso aqui, isso para tentar também dar uma leveza, né? Mas a situação não é leve. Né? E então eu queria já passar a palavra, eu, na verdade quero mais ouvir do que falar, já estou falando bastante aí. Então o pessoal que quiser, eu vou passar de novo aqui para a esquerda, e o pessoal vai passando o microfone. O quê? Não, sim, daí vai passando o microfone e aí quando chegar alguém que queira fazer essa fala, né? Daí a gente continua. Então, eu sou o Luiz Alberto do MTR de novo. É importante deixar falar, citar para o pessoal que está escutando que eu sou deficiente visual. Sou, sem favor nenhum, um dos poucos militantes de movimentos estudantis, sociais e deficientes visuais que eu conheço. Estão na luta aí. Estou no movimento tem 12 anos. Desde, eu estou com 31, desde 19 anos. Já trabalhei em Grêmio, trabalhei em primeiro grau, segundo grau. Ajudamos a fundar a DCE, fizemos participando de congresso da Uni como delegado. Fizemos um monte de coisa na vida já. E a experiência mais marcante que eu tive foi no Rio de Janeiro, quando eu, mesmo sendo deficiente visual, compus a comissão de segurança do ato, de alguns atos, onde tive o privilégio de carregar mochila com pedra portuguesa e uma bandeira do MPR sustentada num cabo de enxada. A minha função, junto com outros companheiros, era, caso a polícia viesse para cima da gente, agredir a manifestação, a gente tacar as pedras com a intenção de distrair a polícia para poder a massa poder dispersar. O ato era pacífico, mas a gente, como tem experiência, a gente sabia dessa necessidade, só para dividir a experiência. Falar um pouco sobre o caso em que eu fui preso, que também foi numa manifestação em São Paulo, em outubro do ano passado, que foi chamada pelo MPL de lá. E esse caso é uma coisa que deve ser comum para muitas pessoas, sem nenhuma dúvida. Foi uma prisão arbitrária, no caso, eu e mais outras 9 pessoas fomos presos sem nenhuma prova de nada, a gente não fez nada e a polícia nos acusou de formação de quadrilha e destruição de patrimônio sem nada para provar isso, o que é uma coisa bem comum. E nessa manifestação em específico é quando um coronel da Polícia Militar, ele tentou prender uma pessoa sem nenhum motivo, porque a manifestação estava tudo ok. E outras pessoas tentaram resistir a isso e daí que começou uma violência. Sim, foi no terminal São Pedro, e lá, Dom Pedro, e lá as pessoas já receberam toda a violência policial por causa disso. Ficaram detidas de um lado da Avenida do Estado 78 pessoas e do outro eu e mais 9 pessoas. E no fim, essas 78 foram liberadas em uma noite. Eu e mais outras 9 ficamos. A gente foi transferido de uma delegacia para outra e depois para 2 centros de detenção provisória. Fomos acusados de destruição de propriedade, formação de quadrilha e ninguém lá se conhecia. E a gente foi liberado bem depois e por causa de advogados. Foram advogados privados, sabe? Professores que conheciam a gente. Sim, a gente teve que pagar porque as pessoas foram liberadas, tipo, as 78, elas foram liberadas por outros advogados que estavam lá presentes no ato. Assim, na verdade, eu estava lá junto com as 78 pessoas e lá apareceram os tais de advogados ativistas. Só que assim, essas 78 pessoas, elas estavam presas lá apenas porque a gente que sabe qual é a mentalidade da polícia. Elas querem prender para mostrar que estão trabalhando, não importa quem. E essas 78 era só para aprovar. Eles iam ser liberados naquela noite de qualquer jeito. Os outros 8, no caso que meu irmão foi preso, era mais para, assim, para pagar e para dar notícia. A imprensa mesmo, ela pede notícia. E a notícia foi toda em torno do coronel, que saiu com uma parte quebrada, não sei. Mas como a gente sabe, né, como só quem estava lá sabe, né, coisa da mídia, o coronel estava querendo prender pessoas lá. O que teve foi uma resistência, e daí várias pessoas foram para cima dele. Depois que ele sacou a arma, todo mundo fugiu, óbvio, né. E então, voltando lá, essas 78 pessoas iam ser liberadas. Por isso, assim, eu não dou crédito por os advogados ativistas serem liberados dela, até porque quando eles tentaram ver o caso das 8 pessoas que ficaram presas, eles foram bem, bem inexperientes e até, eu acho que eles estão aprendendo muito por uma visão bem mais de agrupar essas 8 pessoas, elas não se conheciam. E os advogados ativistas que eles falavam, assim, dialogando com a polícia mesmo, que não, eles são de movimento pacifista e tal. Assim, eu até acho que isso é coisa de estratégia para tentar liberar 8 pessoas de uma vez, mas... Enfim, tanto o MPL, ele apareceu lá, falou que ia nos ajudar. E assim, de um dia para o outro, eles assumiram, já não ligavam mais pra gente e tal. Assim, eu não vou colocar a culpa neles, mas eu acho que é uma desarticulação bem grave, assim, até porque foram eles mesmos que chamaram o ato e tal. Fiquei meio estranho, porque nesse ato já estava com a polícia bem, assim, em volta da manifestação inteira, o tempo todo. E por isso, assim, foi bem difícil definir o... Assim, não teve culpado nessa coisa, foi uma coisa bem midiática até. Depois... No mesmo dia, já no Fantástico, apareceu lá o coronel falando, ah, que é difícil ser policial, quase morri. E é bem isso. É, essa manifestação aí, a polícia foi fazer fez uma abordagem muito de duplo sentido com a garota, eles filmaram embaixo da roupa da garota, essa foto aí, eu que nem sou pra falar de foto, mas eu sou, enfim, tava no Facebook na época a imagem que eles filmaram a parte íntima da garota, entendeu? Foi uma foto muito emblemática dessa manifestação aí. E outra coisa, a polícia, depois que eu estava em São Paulo, fui obrigado a ficar lá durante mais um bom tempo, que era parte do processo que estava ocorrendo, e ainda fui chamado para uma intimação, para comparecer uma delegacia de novo, e eles queriam informações sobre outras pessoas de outros movimentos que podia estar ligado, e o que eles usaram para isso, para perguntar se conhecia alguém, era uma reportagem da época, uma entrevista, que estava falando sobre um pessoal que era Black Bloc. Mas eles acreditam numa... que existe uma organização por trás de umas coisas que são ações espontâneas. E isso é praticamente o que guia o trabalho deles. Que é importante informar as pessoas que a polícia realmente não liga para o que eles estão fazendo e não... eles vão atrás de qualquer pessoa que aparentemente tem uma visão política discordante, sem ter feito nada e nem mesmo estando presente em manifestações. Tanto é que acontecem prisões arbitrárias em que a polícia vai atrás das pessoas em suas casas e vão prendê-las lá mesmo. É importante também lembrar que essas prisões normalmente é por causa de internet, porque eu já levei também umas 3 intimações para eu ir lá. Eu saí daqui de Curitiba, voltei para São Paulo só para falar e era tudo a mesma coisa. Eu pegava uma matéria de revista Época, falava, não conheço ninguém, até porque, né, tipo, não faço parte de movimento nenhum assim, e eles são guiados pela ideia de que existe alguém por trás. E eles também estão bem ligados com essas coisas de internet, eles vão atrás de quem é dono de página de Facebook e por aí vai. Então, eu vou tentar sintetizar e resumir um pouco das vezes que eu fui detido. É, a primeira vez foi em 2013, 7 de setembro, no qual já tínhamos informações que a PM já estava monitorando o nosso coletivo. Tanto que a gente teve que, na questão de, para ajudar na organização, teve que bolar várias estratégias para evitar que a polícia fosse na casa das pessoas antes, ou como ela fez, ficou nos terminais para evitar que a galera chegasse na praça, que na época era Santos Andrade, a concentração. E aí, indo no caminho, a gente já recebeu a informação de que a polícia tinha chegado lá 2 horas antes, e todo mundo que chegava na praça para a manifestação, a polícia simplesmente falava que o protesto foi cancelado e que elas podiam ir embora. A gente acelerou o passo para tentar até mesmo um diálogo com a polícia, tentar impedir que eles mandassem a galera embora. Chegando lá, metade da praça já estava ocupada por viaturas, e de todos os tipos. Existiu uma galera que foi para formar um black block, e depois de 20 minutos que a gente chegou, a polícia, tanto que eu estava com uma mídia ninja no momento, tentei o diálogo com o comandante para até saber o que eles poderiam fazer, que a galera estava lá pacífica e tudo mais. Ele só disse para mim, espera um pouquinho e se junta lá com um grupo de manifestantes. Não demorou 5 minutos, eles cercaram a gente, todo mundo na parede, pistola na cara, literalmente, apontaram a pistola na minha cara, e deu falando, vocês não podem abordar desse jeito, não há nenhum precedente para que vocês façam isso. E eles falando, aqui é, a gente é polícia, a gente pode fazer o que a gente quer, aqui é a nossa lei, cala a boca e vai pra parede. Nisso eu fui pra parede, pegaram minha mochila e começaram a revirar ela e tudo mais, nisso já cercou de mídia, e daí eles falaram, cegado, vocês vão ser liberados, tá tudo tranquilo. Aí nisso chegou um comandante deles lá falando, não, é esse, é pra levar. E aí quando eu vi, já tava a mídia na minha cara, me filmando a minha mochila, aí encontraram alguns objetos, que não era pra nenhum ato de vandalismo, mas na hora ali foi perfeito. Tinha martelo, que era pra faixa, mas pra eles era pra quebrar vidro. Não que não poderia, mas né, não era o intuito. Pilha, no qual eles, chegando no centro de comando que eles fizeram pra manifestação, atrás do palácio do governador, que era para posteriormente eu tacar na polícia as pilhas, tanto que elas estavam fechadas, pilhas de megafone. Aí me acusaram de portar explosivo e tudo mais. Não que eu não tinha na mochila, mas não era um intuito, entendeu? Mas foi perfeito, já que a gente já estava sendo monitorado e caí ali na armadilha. Chegando lá, eu fiquei detido até a manifestação acabar, com mais 7 que já estavam detidos. Aí chegando lá, a mídia já veio, já falaram, esse é o líder dos Black Blocs, a gente tem registros, já tinha uma ficha desse tamanho minha e dos meus companheiros de coletivo em cima da mesa da civil. Fui algemado, dentro da viatura, apanhei dentro da viatura. O cara falou todo momento, você vai morrer, não sei o quê. Tanto que um desses policiais, o que me deu uma... Quando eu tava sendo levado pra viatura, que eu não resisti, tanto que eu tava com uma mídia independente, consegui até chegar perto da viatura com ela, cobrindo tudo tranquilamente. Um desses policiais já havia me ameaçado num ato passado que era contra a desmilitarização. Ele já havia me ameaçado de morte, falando que ia me matar, ia me pegar no meu bairro, que a gente era baderneiro, que a gente era contra a polícia. E daí esse mesmo me pegou, e daí quando eu cheguei na viatura ele me agrediu, e falando, você se lembra de mim? Me chamando pelo meu nome. você lembra de mim? Eu falei que eu ia te pegar, não falei? E dá porrada e tal, chegando lá, fiquei até o final do protesto. Quando acabou o protesto, me liberaram, mas nisso já chegou uma monte de viatura com um monte de companheiro meu dentro. E eles a todo momento satirizando, tirando sarro. Tanto que eu fui algemado duas vezes, quando eu fui dentro da viatura e quando eu tava lá, tiraram foto, me algemado e tudo mais, como se fosse um perigo, sem nem eu saber por que eu tava detido. Era só mesmo eu tava detido pra manifestação acabar e eu não participar dela, eu e mais sete. E aí colocaram mais sete livres, assim, sentados, na frente do delegado, dos policiais, tudo, e eu num canto separado, algemado. E a todo mundo falava, ah, esse, ó o líder de vocês aí algemado, olha só, o cara não pode nem reagir, e não sei o quê. E aí quando eu fui liberado, falavam mesmo, qual é seus colegas chegando aí, não sei o quê. Agora eles estão presos e vão se ferrar, devem ter apanhado pra caramba e você tá sendo liberado aí, ó. E daí o mais emblemático foi quando eu desci da viatura, depois de muito enforcamento, e eu tenho asma, e começou a me dar uma crise de asma, e o policial jogou tudo que eu tinha no bolso pra fora, durante a trajetória. E daí eu pedi, ah, eu preciso de uma bombinha, senão não dou meia hora, eu vou desmaiar. E aí eles olharam pro outro e falaram, ó, seu líder aí, o cara é líder de vocês e tem asma. O cara vai pro protesto aí e tem asma e vocês não vão poder fazer nada. E aí arranjaram uma bombinha reserva e aí eu pedi, vai ter que me algemar pra eu usar. E ele falou, se vira. E daí tipo, foi a parte mais emblemática porque eu vi os outros que me ajudaram, assim. Eu nem conhecia os outros que estavam presos. Eram eu e mais sete. Na segunda prisão foi no primeiro ou no segundo ato contra a Copa. Quando eu cheguei nessa manifestação, em que haviam faixas pela desmilitarização da polícia e que intervinha no próprio desfile militar com essa pauta, eu já observei eles sendo presos, eu cheguei com um carro de som, um megafone, comecei a, vulgarmente falando, tentar conduzir as pessoas na defesa deles, e realmente acabou havendo um cerco em volta do carro da polícia, mas eles foram embora sem receio nenhum, para caso atropelasse alguém ou fosse mais violento realmente. Até nisso surgiu uma imagem bem emblemática, que inclusive foi veiculada no Jornal Nacional, controverso também, mas importante, que foi tomada depois até na própria grande mídia, como uma referência da violência policial, porque ele levou uma gravata que foi bem impactante e ilustrativa, porque ele não havia reagido em nada, e o policial desmaiou ele para colocar ele dentro da viatura, de forma completamente abusiva. Acredito que tenha sido esse policial que você citou. Eu tentei puxar as pessoas para a proteção de vocês, se chegou num semiconsenso, se é que se pode falar assim, de que não devia ir até a delegacia, os advogados tinham ido, algumas pessoas responsáveis, e que devia continuar a manifestação. Manifestação, a primeira na cidade que eu vi a polícia completamente preparada numa intervenção no centro. Eles realmente conseguiram impedir qualquer iniciativa de furo, de ultrapassagem, e foram cercando todas as ruas. Então, não havia nenhuma possibilidade de passar. E até interessante que dessa iniciativa espontânea dos Black Blocs, foi a primeira vez que eu vi reunidos organicamente e de uma forma clara na cidade. Até tem umas fotos bem interessantes na Gazeta do Povo, também em várias outras mídias, mas é que eles utilizaram os Black Blocs para criminalizar a manifestação, em que havia uns 16, de 16 a 20. E essas pessoas não conseguiam de forma alguma ultrapassar o cerco policial, porque só nesse dia, por causa do desfile, e eles já sabiam que ia ter uma manifestação grande, pelo fato da divulgação virtual ser bastante significante, eu acredito que tinham lá, no mínimo, na primeira linha, 500 policiais. Na segunda, deviam ter uns 1.000. E nem a própria mídia, a mídia formal, RPC e coisas do gênero, conseguiu ultrapassar a linha dos policiais para ir até a manifestação. E uma coisa que você não sabe sobre esse episódio, na realidade você sabe, mas não presenciou, foi que pelo fato da manifestação ser extensa, na parte da frente, onde eu estava, fazendo jogral e dialogando com a polícia para a gente tentar, de alguma forma, ultrapassar. A situação foi completamente tranquila. Embora as pessoas, os manifestantes, estivessem um pouco alvoroçados e a polícia estivesse sendo imageticamente extremamente repressora, na parte de trás, onde ficaram algumas pessoas para fazer essa linha mais radical de confronto com a polícia, pelo fato de realmente não ter nenhuma visibilidade, houve simplesmente um massacre. A polícia soltou cachorro e manifestante tinham crianças, idosos. Teve um caso bem absurdo, de que o policial passou de carro e a menos de um metro de distância deu um tiro de 12 de borracha no peito de um rapaz de 13 anos. Eles espancaram muitas pessoas. Isso era a parte que eu sequer conseguia ver o que acontecia. E espancaram mulheres. Eu não sei se teve algum caso de idoso, porque a gente tentou realmente deixar essas pessoas mais para frente, onde era mais seguro. E daí acabou levando essas outras figuras detidas, que eu também não lembro quem eram. E esse foi o momento que eu particularmente entrei numa crise pessoal severa em relação aos movimentos sociais. Porque muitas das manifestações que a gente participou, e as que tinham um grande acúmulo de pessoas, até de pautas bem questionáveis, eu acabei conduzindo. E nessa, pelo fato de ter havido realmente a repressão policial, não poder nem ver e não poder apanhar junto, e eu tenho um pouco essa necessidade passional de dividir tudo, até o pior, com os outros, eu comecei a repensar toda a minha estrutura pessoal. Eu não entrei em nenhum tipo de surto psicológico, nem nada do gênero. Eu só não conseguia mais ir nas manifestações com o intuito de conduzir ou participar ativamente. Então, fiquei um tempo só observando de longe, tentando fazer atividades complementares e coisas nesse sentido, porque foi a primeira na cidade, dos últimos 3 anos, que eu vi começar a deslanchar essa nova organização estratégica policial importada de São Paulo, extremamente repressora, e a violência exacerbada e sem contexto nenhum, realmente criando culpabilização. Eu sei que o Andy tem histórias mais legais para contar, então vou passar para ele de volta. Só entrando no adentro sobre a ilegalidade do primeiro de todos os atos que a polícia agiu, tanto que quando eu estava preso, eu tinha uma amiga minha que estava advogando por mim e iria advogar pelo coletivo, eles não deixaram ela entrar. E tanto que o delegado civil comentou que não deixaria nenhum delegado entrar, porque ia chegar mais gente, sendo que a manifestação provavelmente nem tinha começado quando ele disse isso. Quando eu cheguei lá, ele já estava prevendo de que ia vir mais gente, e ele disse que ia ficar muita bagunça de advogado lá dentro, e ele não queria nenhum advogado lá dentro. Em nenhum momento ele falava o porquê que a gente estava lá, e como sempre, como toda prisão é o mesmo procedimento. Na segunda prisão foi, no primeiro, no segundo ato, não me lembro, terceiro ato teve que engutiva contra a Copa, no qual a gente, eu e mais uma moça foi detida, acusados de tacar o vaso, uma privada na porta da prefeitura. Não fui eu, evidentemente, que taquei, mas estávamos ali juntos e, na verdade, foi a GM que prendeu. E aí, quando um coletivo chegou perto ali da porta e tacou a privada, a polícia já estava, a GM já estava lá dentro. E, tipo, antes da privada chegar no vidro ou alguém impulsionar, eles já saíram atirando, meteram uma bomba assim na grama e já saíram atirando pra cima de todo mundo, inclusive o que, quando eu tava perto do vidro e perto da galera que tacou a privada, Tanto que eles não atiraram primeiro na gente, que posteriormente estavam cometendo um crime. Ele atirou na galera que estava na rua, assim. A gente ali na rampa da prefeitura, e eles já saíram dos vidros atirando na galera da rua, e depois veio pra cima da gente. Foi tipo, acontecendo ou não, ia acontecer aquilo. E nisso, já chegou GM cercando, que eles já estavam cercando. Ou seja, eles já iam fazer esse tipo de... Eles já iam dispersar a galera, alguém tacando ou não. Alguém fazendo algo fora da lei ou não. E aí eu fui detido e tudo mais. E vou responder por dano qualificado. Mesmo tendo câmeras na prefeitura e circuito interno e tudo, isso não vai ser usado para provar que não fui eu que taquei. Porque simplesmente eles não fornecem. Ainda mais para isso. Tanto que eu fui preso e eles já me conheciam, assim, então, tipo, tem uma zica, assim. E aí, a terceira prisão, no qual a gente ficou bastante tempo, dois dias, 48 horas, foi no ato do primeiro jogo que teve aqui em Curitiba da Copa, que a gente foi, eu e mais quatro colegas, fomos presos uma hora depois do protesto. Depois que o protesto já ocorreu aqueles atos de ação direta contra os bancos e tudo mais. Na verdade, no total foram 12 pessoas presas, mas nós quatro fomos presos juntos. Foi uma hora depois do ato, assim, estávamos andando na 15 ali, tranquilamente, indo embora. A viatura parou a gente e disse que algumas pessoas tinham dito que a gente estava portando bomba e molotov na bolsa. Pararam a gente, revistaram, não encontraram nada, a única coisa que encontraram era um megafone na bolsa do meu amigo e uma máscara. Mas aí nisso a gente ficou ali uns 40 minutos na abordagem e eles disseram, vocês vão ser liberados, vocês não tem nada, a gente só precisa da autorização do comandante, que depois do protesto e tal, é só ele que está liberando a galera que está sendo abordada. Então ele vai vir aqui com a viatura e vocês vão ser liberados, a gente não encontrou nada, não tem legalidade nenhuma. Depois de 40 minutos esperando ali e tal, os policiais já sem paciência porque estava acabando o turno deles, e aí um já nervoso já queria, vamos levar esse pé logo, não sei o quê, baderneiro, não sei o quê. Todo policial, calma, não sei o quê, não tem nada, não vai dar nada. Já está terminando o nosso turno e a gente vai embora. Chegou essa viatura com o responsável já acelerado, os quatro desceram já acelerado, botando a mão na gente assim, e deu os policiais, calma, já revistamos ele, já pegamos o documento. E aí ele olhou pra gente e falou, vocês estão presos. E daí a gente falou, por que a gente está preso? A gente esperou 40 minutos, já foi abordado, não tem nada. Daí ele simplesmente falou, não, é pra averiguação, vocês vão ser presos agora. Vocês estão presos e não tem o que conversar. Nisso já tentaram dar uma gravata no meu amigo e tal, já jogaram a gente em cima do camburão, dentro do camburão, levaram nas quatro. Chegaram na delegacia, a gente ficou até as 3 da manhã, sem saber o porquê que a gente estava lá. A única coisa que falava, vocês estão presos. A gente perguntou, mas acusação de quê? Não tinha. Depois de umas 2, 3 da manhã que a gente foi dar o depoimento para a delegada, para esclarecer os fatos, 2 horas da manhã que chegaram e falaram que vocês estão presos por dano qualificado e etc, etc, etc. Formação de quadrilha e esse tipo de coisa. E que foi em flagrante, é o que eles disseram. E daí, tanto que os policiais que prenderam a gente... Falavam a todo momento que não ia dar em nada, porque eles iam dar o testemunho deles, e a gente ia falar, e a gente ia ser liberado. Porque realmente não tinha materialidade nenhuma da gente estar preso. E nisso já tinha uma galerinha já presa, já acusada de ter quebrado e feito as ações diretas. Mas aí a todo momento nós tentávamos questionar, conversar, porque a gente estava lá, era ilegal. E aí a cada momento chegava uma notícia pior. Tipo, falavam, vão ser liberados... agora, mas aí começou eles a anotar o que estava dentro da nossa bolsa, a fazer todo o procedimento de alguém que ia ser preso. Então eles chegavam, calma, vocês vão ser liberados porque vocês não têm nada. Mas tira a mochila e deixa lá naquele canto. Dá o celular pra mim. Revistaram a gente. E aí já começaram a tirar foto. E a gente, a gente vai ser liberado porque todo esse procedimento, você está fazendo aí o BO, a relação de coisas apreendidas e tudo mais. Não, mas calma. E nesse calma a gente foi parar dentro da cela. E tanto que quando a gente foi às 3 da manhã dar o depoimento para a delegada do que tinha acontecido e tal, um dos nossos que estava exaltado, porque estava preso, né, sem motivo, falou, mas olha as provas, olha as fotos que chegaram. Nisso tinha a polícia civil que chegou com foto, filmagem da mídia, para apurar quem que tinha feito tal coisa. E aí ele falando, não, mas veja aí as fotos, você não vai encontrar nenhuma foto minha, não tem por que eu estar aqui. E ela olhou para ele e falou, ah, mas agora eu tô cansada para olhar essas provas. No meu depoimento, em particular, ela saiu da sala. E o escrivão disse, ah, você quer falar alguma coisa? Eu, como assim falar alguma coisa? Tipo, é pra esclarecer e eu ser liberado. Ele, não, não, isso aqui você vai contar nos autos, porque você já tá preso, já tá assinado aqui, já tá em flagrante, o BO já tá feito, teu nome já tá aqui, tua ficha já tá aqui. E nisso, a todo momento, vinha a mídia, tanto que nós não fomos fumados, mas os outros foram fumados dentro, inclusive de menor. A gente tem que fazer todo o procedimento de um preso, desde tirar a roupa até fazer o agachamento. Tudo como se fosse de alta periculosidade, né? Fomos para dentro da cela junto com os outros. Eram duas celas, a nossa cela quase 4x1, tirando o banheiro, então era 3x1, com 6 pessoas dentro. Não dava nem para se mexer, em duas celas. A nossa sorte é que não tinha outros presos. Mas aí colocaram antes um preso que foi acusado de roubo, que não estava na manifestação, mas na mídia saiu que ele roubou na manifestação e estava junto. Tipo, eles prenderam o cara do outro lado da cidade, ele chegou no mesmo DP, mas pra mídia enquadrou junto. Ah, o cara tentou roubar uma banca de jornal na manifestação. E aí a gente percebeu que a gente já estava ferrado quando começou um jogo político danado dentro da delegacia. Foi representante da FIFA lá, querendo que a gente ficasse mesmo, porque ia ter jogo. E isso, a própria a delegada que a gente foi descobrir depois, ela faz parte de uma comissão de organização da FIFA. Então, tipo, ela cagou pra gente e é isso mesmo, ela só recebeu uma ordem. Daí nisso vinha a ligação da Polícia Federal, porque a Polícia Federal queria pegar a gente e enquadrar em lei de segurança nacional. E a gente até brincou que a gente fez um book lá dentro, porque todos os órgãos tiraram foto da gente. Tirou muita foto todos os dias. Tanto que o que a gente pensou mesmo, que a gente estava fodido e ia ficar um mês na cadeia, quando um cara da BIM veio e tirar foto. E aí a gente, já estamos monitorados há um tempo aí, abraçar, né? Fazer o quê? E aí a FIFA queria que a gente ficasse preso, o Ministério Público entrou com um pedido para que a gente ficasse até o final da Copa, a prisão preventiva, que a gente ficasse até o término da Copa, que ia ser um mês, ficar preso um mês, a gente já não estava aguentando ficar 2 dias, porque a pressão psicológica que eles fazem é muito grande, e aí vinha todo dia alguém falar um discurso contra, ah, por que vocês estão fazendo isso, por que vocês quebraram, e assim, a maioria dos discursos era direcionado a protesto e ao ativismo, não era nem o fato de a gente ter a acusação de a gente ter quebrado, tanto que o que a gente ficou indignado é que nessa visita do cara da BIM, que veio tirar foto da gente, e aí, depois que a gente estava dentro da cela, ele começou a dar um discurso contra os protestos, que não era assim que se mudava, não era desse jeito. E um dos delegados que estava de plantão olhou pra gente e falou, se eu soubesse que eu não seria preso ou tivesse impunidade, eu mesmo já teria matado muito juiz e promotor aí na vida. Ele disse isso do lado de vários policiais e de um cara da BIM, um agente da BIM. E o agente da BIM não se espantou de ele ter falado isso, que mataria e que tinha que matar mesmo se não fosse preso, mas ele falou isso e continuou com o discurso contra o nosso protesto. Tipo, como se o nosso protesto contra a nossa ameaça contra a FIFA fosse algo mais absurdo do que um delegado tá falando e incitando o crime de que mataria juiz e promotor. E aí que você percebe o que é realmente uma prisão política. Você não tá ali preso porque você pode ter cometido um crime ou respondendo uma acusação. Você está preso porque você fez um manifesto. A gente foi preso porque a gente ameaçou o estado de exceção da FIFA. A gente foi preso porque a gente ameaçou uma instituição hegemônica e imperialista da FIFA que está comandando a cidade no momento. Então aí você percebe a distinção de um preso comum e um preso político, que está preso pelas suas ideias. Tanto que, esqueci de citar, de manhã, a gente, alguns de nós e outras pessoas, digamos que a Polícia Federal, para prestar esclarecimento, no qual eles abriram, estão investigando, seja donos de páginas regionais e nacionais aqui de Curitiba, e pelos coletivos e nisso tem uma lista de acusações que essa galera que eles estão investigando podem ter cometido. E aí tem sabotagem, incitação ao crime, formação de quadrilha, dano ao patrimônio público, ataque a comboio de transporte, seja civil ou militar. E aí tem duas leis lá que são de segurança nacional da tempo de ditadura, que é a subversão da ordem civil e policial, e outra que envolve sabotagem de instalações, seja militares ou civis, e o incitamento disso. E aí eles estão investigando, e aí você percebe nas perguntas da Polícia Federal que elas são totalmente genéricas e eles não estão focando em pegar alguém que fez um crime, ou não, eles estão focando em alguém que realmente tem um movimento em algum coletivo que ameaça o Estado. É isso que o Estado faz. O Estado, ele sempre foi violento, só que quando pressionado ele mostra as garras. A gente não se espanta de ele estar fazendo isso agora, na cara dura, de prendendo pessoas que não tem nada a ver. Tanto, inclusive, que na última prisão foi preso um rapaz com a gente, entre os 12, que ele não estava na manifestação. Ele estava passando na hora da nossa abordagem, acompanhou tudo, começou a filmar. Depois que a gente foi levado, ele se dispersou, começou a questionar o policial do porquê daquilo, não sei o quê. E aí prenderam ele. E ele chegou na cadeia lá depois, quando a gente, com a mesma acusação da gente, dando qualificado, formação de quadrilha. E ele nem estava no manifesto. Eu vou tentar ser bem sucinto, já que começou um pouco de opinião. Mas eu acompanhei todo esse processo, eu fui talvez a primeira pessoa a qual ligaram para tentar ajudar eles a serem soltos. Liguei para a Defensoria Pública, já havia todo um plantão mobilizado, tinha o pessoal da Terra de Direitos lá, chamei vários advogados, amigos meus, e uma hora depois da prisão deles, quando eu cheguei na delegacia, tinham 20, de 20 a 25 advogados lotando a sala de espera. Então isso nunca tinha sido visto também na cidade. E sendo simplório, a delegada, ela estava louca com isso. Tanto que impediu todos de entrarem para o primeiro depoimento, o que é inconstitucional, já que haviam pessoas dispostas à defesa deles. E nesse momento, e a história começa aí para a gente observar o absurdo e já entrar num teor mais crítico sobre os porquês, e nesse momento a delegada, ela divulgou na mídia que eles ficariam presos por 2 meses, custe o que custar, resumindo um pouco do pensamento dela. Eles foram autuados por dano, dano ao patrimônio público e privado, artigo 163 do Código Penal, e foram autuados por formação de quadrilha, pessoas que nem se conheciam. Os casos absurdos eram, pelo menos separando os 3 mais. Um rapaz que foi preso por desobediência, porque estava filmando e disse que o policial tinha de se identificar, sem nenhum tipo de agressão verbal, violência simbólica ou algo que ofendesse. Um segundo, que é um caso interessante, que era um outro rapaz, que eu acredito que o Andy falou, que estava observando a manifestação de uma quadra de distância e foi preso, também por autuado em dano e formação de quadrilha. E o mais interessante e até engraçado, para não dizer dramático, rapaz que estava passando perto da manifestação, que ia pegar a moto na Arena da Baixada, perto da Arena da Baixada, e foi preso também. Desse 12º preso, ele foi inventado, porque ele não tinha absolutamente nenhuma ligação com a manifestação. A gente fez um esforço tremendo para pressionar ao máximo todas as instituições possíveis para que eles fossem libertados. Eu paguei a última fiança, porque a mãe estava com dificuldade financeira. E inclusive, a gente teve algumas colheres de chá de alguns juízes que ajudaram. E a gente soube que o Ministério Público estava pressionando, a mídia estava pressionando em diversos sentidos. E qual o ruim disso? O ruim é que, a todo momento, a mídia divulgou eles como já culpados pelo fato do primeiro depoimento da delegada dizer que ela tinha provas contundentes e que mostravam que todos os que estavam presos estavam envolvidos nos atos de ação direta. A terminologia que ela utilizou, a do vandalismo, para ter alguma referência de apelo público. E quando me ligaram, eu sabia dos nomes que me disseram que pelo menos 8 pessoas não tinham ligação nenhuma com o que aconteceu. E também não vou culpabilizar quem teve ligação, porque é um ato legítimo em manifestação, embora talvez em algum momento não seja mais estratégico, embora em algum momento não seja mais inteligente, mas é um ato legítimo. E é como uma resposta à opressão que existe. Então a gente tem que perceber dois lineares. Um que foi a mídia jogando completamente a opinião pública contra eles. Por quê? Porque a mídia tinha lobby extremamente alto na Copa. Então era necessário que se jogasse contra eles e se criasse simplesmente culpados do que estava acontecendo. Segundo, a polícia querendo demonstrar serviço. E terceiro, medidas completamente ilegais, como divulgar que todos eram culpados sem ter provas e sem apresentar, negando um dos primeiros embasamentos do Código Penal, que é o fato de todos serem inocentes até que se prove o contrário. Eu até esqueci a terminologia correta, mas é basicamente isso. Isso, presunção de inocência, exatamente, que é um dos princípios básicos. E, além disso, eles estarem impedindo completamente tanto a Defensoria Pública de atuar, foram levadas roupas, comida, a gente sabe que só se passou um pouco para eles. Eu fiquei às 48 horas de plantão, dormi na delegacia, embora não tivesse preso, sendo sarcástico com os policiais, impedindo que eles fossem transferidos. No momento que a gente saiu, eles foram transferidos para a 13ª DP, que era um lugar que não tinha nem luz nem água. E eles tiveram muita sorte, mas muita sorte realmente, de haver toda uma equipe de plantão da Defensoria Pública mobilizada para tentar soltar eles, e gente comprometida tanto com fazer divulgação e mobilização em cima disso, quanto inclusive para pressionar a mídia, porque a Gazeta do Povo postou nota dizendo que a delegada estava errada, não teve lá muita repercussão, mas postou, e a RPC disse que ia dar espaço para a gente. Deu ao vivo, só que foi no momento que eles estavam sendo soltos. E daí eles preferiram cortar. E por sorte tiveram isso, porque senão eles realmente iam ficar os 2 meses, porque se a gente não conseguisse soltar no segundo dia, só no plantão do outro juiz, que seria uma semana depois, e daí o pedido de prisão preventiva do Ministério Público ia ter entrado, e eles iam ter ficado. Trazendo um pouco o debate, alguém mais quer passar relatos? Só vendo que no meu caso também foi a mesma coisa. Eu e essas pessoas que eu tinha mencionado, que fomos presos em São Paulo, a gente estava num posto de gasolina de um lado da Avenida do Estado, e lá tinha gente que estava já no posto comprando alguma coisa que nem esteve na manifestação. E eles prenderam todas as pessoas que estavam lá e até agiram também dando tiro de borracha nas pessoas que estavam rendidas já. E aconteceu os mesmos procedimentos. A gente acabou sendo transferido, inclusive, por também não ter uma pressão de outro advogado lá, e não teve muito apoio. Teve mais apoio para as pessoas que talvez estivessem, para as pessoas que estavam do outro lado da Avenida do Estado. Essas que eram menos acabaram pagando por tudo. Já foi trazido o debate, o Andy falou que dos presos normais e dos presos políticos, tem um dizer popular que eu acho fenomenal e ele faz todo sentido lógico, que diz que todo preso é um preso político. Por quê? Porque ele simplesmente está ali por causa do interesse de alguém. E a gente não pode ser ingênuo, e até quando a gente estuda o ordenamento jurídico, a gente vê isso com muita clareza, a gente não pode ser ingênuo de pensar que a lei seja para todos e que a justiça seja justa. Porque isso é a primeira coisa que não funciona. Não trazendo um debate sobre conflitos de classes, mas já trazendo, a nossa justiça é burguesa. Ela funciona para quem pode pagar ou para quem tem privilégios. Isso é fatídico. Então, o que aconteceu com eles foi meramente isso. Foram bodes expiatórios, tomados pela justiça por causa de um mega evento, de uma corporação policial querendo mostrar serviço para a população, alvoroçada por uma mídia cruel, que precisava fortalecer o lobby da Copa e proteger esse símbolo. para que se fossem levados como exemplos públicos do que é errado e já culpabilizados muito antes de serem julgados. Então, concordando, né, mais ou menos nesse sentido, eu vejo fazer uma consideração para tentar propor uma linha de debate mesmo, assim, né? A galera seguir aí comentando. Mas eu vejo assim por duas linhas, né, de uma histórica, da onde que isso vem, né, e outra tentando apontar para onde que isso vai, né. São duas preocupações que eu tenho. Uma, da gente compreender, né, enfim, tentar fazer essa reflexão de como que isso se construiu para chegar nesse ponto e, tipo, o que isso significa para a gente daqui para frente. E eu vejo, então, nessa linha de classe que o Luan falou, eu vejo isso, né, que nenhuma prisão é política, né, que a gente tem aí, por exemplo, no próprio caso das drogas, por exemplo, né, a gente tem 24% da população carcerária lá que está presa, né, por relação ao tráfico de drogas, e que isso tem a ver com uma perseguição que é cultural, que tem a ver com práticas culturais, com práticas sociais, tem a ver com uma determinada classe social, no sentido em que quando o cara é abordado por posse, tráfico de drogas, o tratamento é diferenciado de acordo com a classe social, né? E a gente vê isso em várias esferas, né, da sociedade. E a gente chega aí nas prisões como um todo, só reiterando aí o que você falou, e que... Mas pode entrar, seja bem-vindo aí, debate sobre as prisões políticas, né? A gente estava comentando que todas as prisões são políticas, né, por natureza, e que eu vejo isso como uma, né, não gosto da palavra, mas é um... retrocesso, é uma palavra melhor, né? Que a gente aí teve uma... Digamos que eu vejo, para usar o termo jurídico aí, que a Copa foi uma jurisprudência pro Estado aí, usar uma abordagem que, tipo, sempre foi utilizada, né? mas aprofundar, né, essa repressão e essa perseguição. E daí, pensando daqui para frente, né, por um outro lado, a gente tem isso mais exposto, de certa forma. Né? As pessoas ficam sabendo, ou não, mas a gente faz esse movimento, né? De informação e daí, então, pensar, propor uma reflexão sobre o que fazer frente a isso, né? Se o pessoal que não fez também nenhuma intervenção ou, né, o que, que você acha disso, Lu? Eu acho que as pessoas têm várias coisas para falar aqui. Então, eu sou o Luiz Alberto de novo. Queria aproveitar, né, a situação para poder registrar, né, o meu relato pessoal e também como militante do MPR, do que aconteceu no ato do dia 15 de outubro, dia do professor, em que nós... aliás, não foi dia 15. Foi... Que dia foi aquele ato lá que a polícia fez uma abordagem com a gente na... Não foi na Câmara, foi... Na João Negrão, que a polícia bateu na galera. Lembra disso, Andy? Que dia que foi aquilo? Não foi o 15, que o 15 parou, parou na Câmara, não foi? Ano passado. Enfim, eu não lembro a data certinho. Eu não lembro a data que dia que foi. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A gente estava numa manifestação... Era dos professores mesmo. Não lembro mais, não. E aí a gente estava na manifestação, pequenininha, no máximo 50 pessoas, cada um com a sua bandeira, com a sua faixa, parávamos no trânsito como é de praxe, tinha que esticar a bandeira, éramos no máximo 50, tinha papo de 3 camburões atrás da gente ou mais. pressionando muito para que a gente andasse logo, fazendo realmente um terrorismo contra a gente. Isso aí, falando em megafone. Enfim, o fato político dessa manifestação foi quando a gente chegou aqui na rua João Negrão, pertinho do prédio histórico da Federal. A polícia abruptamente mandou todo mundo encostar na parede, que era algum procedimento de rotina lá. Não lembro como é que é o termo jurídico para isso, o termo policial para isso. Eles mandaram a galera encostar na parede da maneira mais violenta, bateram nas pessoas. Era uma Lapa que tem uma obra ali na João Negrão, no lado esquerdo de quem vem da Deodoro. Tacaram a galera nas latas. Lembro disso que eu não enxergo, então escutei o barulho da porrada do corpo da galera nas latas. Tacando as pessoas na mata, batendo, machucando as pessoas mesmo, de maneira muito estúpida mesmo. E aí o que foi muito emblemático para mim foi o seguinte, um outro aspecto político disso, é que passou uma moça e ela me veio querer me segurar. Ela estava com uma jaquetona de napa, muito uma jaqueta muito enfeitada. Eu achei que até que ela era policial. Eu botei a mão assim, botei a mão no nome. Aquela jaqueta muito cheia de sacanagem, eu achei que era uma policial mesmo. Eu fiquei pensando meio, ih, que coisa essa mulher tá me segurando aqui? Aí ela veio, começou a falar comigo, me dar conselho, não sei o quê, e blá blá blá. Daqui a pouco ela falou, eu sou do PT. Desculpa quem é aí, galera. Dei-me o direito de falar. Ela viu aquela situação, começou a criticar a galera. E eu sei que, não sei que momento que aconteceu, que ela começou a entrar numa crise com o partido dela. Porque a gente estava ali lutando, era uma questão política mesmo, era um ato de questão política, de militarização, uma parada dessa, não lembro mais o que é. E ela viu a polícia batendo na galera, era pouca gente, era só uma galerinha. Ela viu a polícia batendo, agindo com estupidez mesmo, sabe, machucando. E ela entrou numa crise com o partido, falou, gente, eu sou do PT, eu apoiei a Dilma, apoiei o Lula, eu trabalhei na campanha. Eu não posso acreditar que resumindo, ela ficou surpresa de que a polícia estava agindo daquela maneira com o pessoal pacífico, né? E ela primeiro estava me aconselhando, ela acabou depois dando um depoimento para um líder independente que estava lá, não lembro o nome daquele cara, que estava filmando a parada, tudo online. Ela deu um depoimento, falou a situação dela, e foi a primeira vez que eu, com todo o tempo que eu tenho, que eu vi realmente a polícia numa atitude de repressão, de terrorismo mesmo de Estado contra as pessoas. É isso. Enfim, depois eu falo. Então, pessoal aí, desculpa a interrupção, tava querendo saber aí o link do streaming. Então, mas eu tinha proposto essa reflexão, mas no sentido de, já que a gente, né, ouviu o pessoal relatando como é que foram essas experiências aí de violência, né, com a polícia e de prisões por causa do pensamento, das ideias, né, das manifestações. Mas não no sentido de eleição e tal, né? Pensando assim, digamos, enquanto movimento, alguém aí participa do coletivo da desmilitarização da polícia, podem fazer uma fala. Porque eu acho que esse é um debate, a gente pode debater, né, as prisões políticas dentro de um contexto de Copa, a gente pode debater as prisões políticas como quaisquer prisões sendo políticas no contexto de outras classes, né, a gente pode debater também. Mas o que eu quero pensar é, enfim, e como ninguém mais também está fazendo intervenções, então por isso que a gente está falando sobre o que eu quero pensar, seria a respeito, né, da como a gente, né, acaba com isso. E eu penso que, eu não sei se, por exemplo, a desmilitarização da polícia seria suficiente para isso, né? A gente tem um estado de vigilância que está focado no controle como política de segurança. Né? Enquanto a gente ainda continuar pensando no controle enquanto política de segurança, cada vez menos, né, vai existir qualquer tipo de coerência entre as políticas do Estado e a vida na prática das pessoas. Né? Cada vez mais, por exemplo, a gente vê os movimentos se organizando de maneira, no mínimo, colaborativa entre diversos grupos, ou então espontaneamente, em que tipo, você tem, né, uma publicação na internet que convoca as pessoas para estarem no mesmo local, no mesmo momento. Às vezes isso tem uma organização maior, às vezes isso tem uma organização menor. Hoje é difícil isso ocorrer com uma pessoa liderando, ou com, né, geralmente você tem vários grupos, ou você não tem ninguém. E cada vez menos o pensamento, né, do Estado tem a ver com o pensamento das pessoas. A gente vê, né, a polícia perseguindo algumas pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a manifestação. Enfim, ninguém, óbvio, ninguém deveria ser perseguido por causa de manifestação, mas a gente percebe que o próprio pensamento da polícia, do Estado em geral, a respeito das manifestações, já não dialoga, não tem nada a ver com o que acontece, como essas manifestações ocorrem. Né? E aí, são identificadas pessoas aleatórias que vão pagar o pato aí, servir de bode expiatório, né? Então você tem uma questão que, tipo, é muito diversa, né? Tem um debate sobre a violência, tem um debate sobre a perseguição mesmo, sobre interesses econômicos influenciando na atuação do Estado. Você tem um debate de classe, você tem um debate de uma organização de movimento que nem sequer condiz mais com o que o Estado entende por movimento, então legitima, né? Porque é que nem a mulher do PT estava falando, né? Se em algum momento é claro que a gente tem que também, né, levar em consideração que tem um governo de coalizão, blá blá blá, mas digamos que, né, o PT esteja à frente dessa coligação, né, já teve um entendimento do que é movimento social e já dialogou com esse movimento social, hoje nem dialoga com esse movimento social e nem compreende o que é mais movimento social hoje, que não é mais a mesma coisa. E aí a gente vê, tipo, enfim, eu não sei. Eu não sei, né, se o movimento que a gente está fazendo aí contra as prisões políticas, ele é um movimento que é uma pauta só, ou se ele, assim como essas manifestações, muitas vezes é difuso. Na verdade, você teria que abordar diversas questões, né? Talvez olhando no macro fique mais claro isso, né? Por que isso acontece, né? Você vê aí movimento de duas... Ninguém quer falar nada, né? Meu nome é Arne Emílio Gerstenberg, sou diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba e também sou jornalista como o Felipe. E participo do PCdoB. Então, eu vejo assim, nos 50 anos da ditadura que estão sendo agora, né, em 2014, as manifestações sociais no Brasil sempre foram reprimidas, tanto que a capital era no Rio de Janeiro e foi retirado, né, Juscelino Kubitschek foi um anti-herói do Brasil, porque colocou a capital, tirando dos movimentos sociais, das manifestações, com uma tendência a levar lá para o deserto lá no Cerrado, né, do Brasil, longe do povo, longe de qualquer possibilidade de a gente chegar a pé, chegar através da união do povo, da união dos sindicatos, da união das mobilizações sociais, da união dos movimentos da juventude, da União Nacional dos Estudantes, que marcou presença muito forte na década de 60, 64 e 70 no Brasil, até as manifestações do voto direto. A gente só chegou a votar no Brasil por manifestações. Então, a gente está tendo um radicalismo de quase extrema-direita, né, que a gente não entende por que que as manifestações estão sendo reprimidas dessa forma, como condições de prisões políticas mesmo, que a gente, através dos depoimentos aí, a gente pode fazer uma análise profunda, que a gente está tendo um retrocesso. Ao completar 50 anos, né, dos movimentos da luta social no Brasil para a gente poder retornar ter o direito ao voto, da mulher ter possibilidades de ter acesso ao trabalho, à universidade, às questões de igualdade, seja de gênero, de raça, né, de étnico, racial. Então a gente tem que se unir mesmo e ver a importância de aglutinar todas as uniões possíveis de pensamentos construtivos para um Brasil mais forte. Porque a gente tem hoje o pré-sal, condições de trazer muitos subsídios. Eu estava fazendo uma análise, até 2020 são 20 bilhões de arrecadação que o governo vai ter. Então a gente tem que ficar de olho no orçamento público, de olho no dinheiro que circula nesses orçamentos, muitas vezes manipulados, e ficar mesmo cada vez mais consciente do nosso papel na história do Brasil. Os movimentos só conseguiram, a guerrilha do Araguaia e outros, né, conseguiram expressão, e através das prisões, a própria Dilma teve presa, né, outras pessoas desse governo estiveram presas. Então a gente tem que tentar analisar que eles mesmos têm que ter uma consciência mais digna, né, os governantes e os políticos, para a expressão da identidade popular dos movimentos, que são expressões de cada um, né, dos estudantes, dos trabalhadores, das zonas de casa, dos universitários, dos próprios policiais, né, que são do povo aí, que tem que ter uma segurança mais humana, humanizada, como a Costa Rica é o único país da América Latina que é desmilitarizado, que não possui exército, tem uma qualidade de vida superior a dados da OEA, né, Organização dos Estados Americanos e da ONU, que demonstram que a desmilitarização traz grandes benefícios para a comunidade, né, não como os exemplos das unidades pacificadoras no Rio, que não respeitam as comunidades, né, tive agora no Rio, lá no Chapéu Mangueira e no Morro da Babilônia, nessa última semana, e nossos companheiros, camaradas lá, tem uma expressão muito forte da identidade cultural. E a gente tem que se unir, todos os estados do Brasil, através das manifestações, sejam culturais, né, sejam de rua ou de qualquer expressão, da liberdade, lutar pela liberdade de expressão em qualquer forma, né, em qualquer, em tudo na vida a gente tem que ter liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que fazer três recortes principais para poder entender esse tema com clareza. Primeiro, o que é a polícia hoje? Segundo, o que são os movimentos sociais na atualidade? Qual a identidade que eles desenvolveram? E terceiro, que foi o que o Felipe falou, como combater isso? Como combater as prisões políticas e as prisões arbitrárias? Como mudar isso? Então, a primeira coisa a se entender é que a desmilitarização da polícia não basta. Mas é um primeiro passo a ser tomado, como a legalização da maconha, para a política de redução de danos e legalização das drogas de uma forma geral. A gente tem que entender que não só a polícia militar é militarizada. A polícia civil é militarizada, e até mesmo quem até duas semanas atrás não tinha função de polícia, que são as guardas municipais das cidades, também são militarizadas. Então, vamos de baixo para cima. Nas guardas municipais, acontece psicanaliticamente algo chamado complexo de guardinha. Pelo fato deles não serem militares, efetivamente, o que eles fazem? Eles tentam ser tão violentos quanto. Eu dormi uma semana aqui em Curitiba com pessoas em situação de rua para ajudar um processo que já existe contra a guarda municipal, que tem espancado eles, tem roubado e traficado as drogas, inclusive, que eles roubam. E o que a gente vê é basicamente um território em que um agente público que sequer tem função de polícia se posiciona acima da lei. Então, realmente, a gente vê espancamento. E a gente não vê pouco espancamento. Eu não estou falando da periferia, onde acontece muito mais. Eu estou falando aqui do centro. Em grupos grandes, eu estava num grupo em que quatro pessoas das que estavam sequer usavam crack. Tinham dois que nem bebiam. Então, por que essa questão abusiva? Segundo, a civil, que deveria ser a polícia de inteligência, ela atua como uma defensora da polícia militar. Então, ao invés dela disponibilizar as imagens, que eles têm acesso, das câmeras panorâmicas, que podiam ser tanto para o espancamento de morador de rua, não sei se vocês souberam do caso do Bocão que morreu e ninguém sabe de onde ele morreu, até onde rolam os boatos foi a própria polícia que matou. Não foi nazista, não foi skinhead, ou enfim, talvez tenha sido, mas policial. Então a civil ela atua como defensora e ela também defende estar acima da lei. Tanto que a delegada cometeu arbitrariedades absurdas, eles levaram pessoas sem nenhuma categorização. E a militar de todas, a polícia mais burra possível, ela é a violenta. Por quê? Porque pelo fato de ser burra, ela não tem receio de fazer isso às claras, de fazer isso de dia, de fazer isso na frente da Globo. Eles simplesmente fazem. A do Paraná é menos amadora que a, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo, em que tem um índice de cocaína e tráfico muito mais alto, em que grande parte dos policiais também tem ligação com as milícias diretamente. Mas acontece. A gente sabe na periferia, isso já é um debate velho, que na periferia as pessoas morrem. Esses dias um amigo meu foi assaltado pela polícia militar. Ele estava indo para o centro de Umbanda dele com o dinheiro do terreiro. Pararam ele, disseram que ele era traficante, ele não tinha nada. Levaram o dinheiro dele embora e depositaram uma cápsula de cocaína na língua dele. Um vidrinho com cocaína. Para caso ele fosse alegar alguma coisa, ele também tivesse dopado. Então esse é o tipo de comportamento que a nossa polícia tem. Por quê? Porque sobraram resquícios da ditadura. A todo momento, essa exacerbação do não agir pela lei, era o domínio que eles tinham e talvez os generais e hoje delegados, eles são fruto ou filhos ou formados com as pessoas que viveram na ditadura. Eu estou muito curioso para ver o que vai ser da polícia e da nossa sociedade, tanto em relação ao sistema jurídico e aos professores de uma forma geral, e aos delegados e policiais, porque eles estão sendo formados pela primeira geração de pessoas que tiveram aula com quem não se formou na ditadura. Então são pessoas novas, e talvez isso mude, é um novo cenário. Então a gente tem que entender, resumindo, que a desmilitarização da polícia não basta, mas é um primeiro passo para que a gente não viva mais episódios de repressão e mais gente morrendo arbitrariamente. E não tem nem como citar a lista de tantos que já aconteceram. Segundo, o nosso cenário político. Nosso cenário, melhor que cenário político, nosso cenário de movimentos sociais. O que ele é? Ele é completamente diferenciado do que ele era na época do PT, da ascensão sindical, da contraposição à ditadura. Ele é muito mais multifacetado, ele tem muito mais agentes, ele não é só sindical, ele não é só partidário. Ele é uma salada que mistura todos esses atores em algo que é espontâneo, mas consegue ser orgânico. Em algo que a todo tempo está se renovando. Então fala muito em liderança. Isso que a polícia não entendeu. A própria polícia não renovou a sua linguagem em relação aos movimentos. As lideranças, elas são mais múltiplas que nunca. Eu, particularmente, considero muito difícil, numa gama de protestos majoritários ou muito grandes, você eleger um, dois, três líderes. O que é ser liderança também modificou. Não é só o cara que está com o megafone, não é só o cara que está puxando. É o cara que está por trás vendo, não vai por aí. É o cara que está fazendo a segurança. É alguém que tem talvez sem falar, mas tem uma postura corporal que leva os outros a acompanharem. Então tem uma série de fenômenos novos, não posso tá sendo burro em falar isso e leigo, mas talvez não estudados ainda envolvidos. Então a gente falou do que é a polícia, o que é o cenário. E, por último, o que a gente vai fazer para mudar isso? A primeira coisa é infernizar as ouvidorias. Mas infernizar. É, eu usei um termo taxativo exatamente para isso, encher o saco. Sem medo de morte, porque tem muita gente que vale muito menos vivo do que morto. Então, se eles matam uma pessoa, eles muitas vezes criam um símbolo, criam um mártir. Então, pesar se você vale mais vivo ou morto, que possivelmente eles não vão fazer isso. Não é, embora seja comum, é muito raro acontecer. Nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, foram dois, três casos, mas de lideranças de movimentos sociais, das pessoas que atuam, não foram muitas, que eles sabem que criam mártires. Foi o Amarildo, foi gente que vive de invisibilidade social total. São pessoas geralmente negras, que... Exatamente, que... O Rafael do Pinho Sol, o DG, por exemplo, também, que eles não tinham a mínima ideia de que ele fosse da Globo, e se ferraram nesse sentido. Então a primeira coisa a se fazer é infernizar a ouvidoria. O Anti, por exemplo, e os 11 meninos que foram presos, eles vão todos entrar com ação contra o Estado, por indenização, danos morais, vão entrar com direito de resposta na mídia e vão pedir indenização para as mídias também. A gente tem que, nesse sentido, tirar do bolso deles. O Estado não vai sentir o bolso, mas as mídias vão. Se 11 pessoas ganharam um processo de 50 mil em cada mídia, considerando que algumas mídias que divulgaram eles como culpados são pequenas, eles vão gerar um impacto gigantesco. E a mídia começa a repensar a partir daí, puxa, será que se eles vão conseguir o direito de resposta, e é causa ganha, será que se eles conseguirem o direito de resposta e nos derem um rombo de 500 mil numa brincadeira só, será que valeu a pena ter difamado eles? Para algumas, sim. Para Globo, para SBT, para Band, que tem dinheiro, talvez sim. Mas e para as outras? Será? Será que a banda B tem 500 mil para ficar distribuindo toda vez que... fazem parte do mesmo. Só que cada uma tem que responder individualmente. Porque foram veículos separados que divulgaram isso. Então, primeiro, infernizar nas ouvidorias a polícia. Segundo, entrar com processos dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, às vezes ganha, às vezes não, mas tem que pelo menos tentar, que eles terem o trabalho de enviar um advogado, contratar alguém para fazer a defesa. Terceiro, que eu acho que é um dos lineares fundamentais, se a mídia joga opinião pública contra a manifestação, o que, que a manifestação tem que fazer? Ela tem que tentar jogar a opinião pública a favor de si mesma, porque daí a mídia não vai ter o que fazer. Embora sejam grandes mídias e tenham grande influência social, quando você consegue, por exemplo, que aconteceu em julho do ano passado, tinham interesses políticos, claro, mas teve um momento que eles não conseguiram segurar as demandas das pessoas, e eles tiveram que ficar a favor, por causa da violência policial exacerbada. E eu acredito que, por último, profissionalizar ao máximo o ativismo. Então, estão sendo criados aplicativos de segurança, por exemplo, você desliga o celular, dois pesquisadores da FGV fizeram isso com o dinheiro da pesquisa deles, até o presidente da FGV lançou uma nota dizendo que é contra, por estimular terrorismo e vandalismo. Só que a gente sabe que a FGV, lá dentro, ela é bem complexa, que o presidente só lançou essa nota para fazer média, que eles não vão tirar o dinheiro da pesquisa dos caras. Em que, por exemplo, você desliga o teu celular, e os outros celulares que você cadastrou, ele começa a mandar mensagem desligado, atualizando o lugar no mapa que você está. A gente já testou e funciona. É bom, é funcional, e criar mecanismos nesse sentido. Entende? Fazer ação direta, eu acho ação direta sensacional e traz visibilidade. Mas fazer ação direta num lugar em que a polícia não está esperando. Talvez numa manifestação, já existe todo um contingente policial pronto para que aquilo aconteça, pronto para culpabilizar. Talvez se você fizer uma ação direta mais forte, mais intensa, num local que a polícia não está esperando, e com um grupo organizado e treinado para isso, e não só espontâneo, orgânico, você vai conseguir muito mais resultado. Então, são essas as questões. Primeiro, pressionar a polícia, pedir indenização para as mídias, e para o Estado, ação direta ou o ativismo profissionalizado. e tentar ter opinião pública a favor dos movimentos. Então, galera, o que acontece, assim, né? O que a gente está, que eu posso, assim, o que a gente está vendo no conjunto das falações é o seguinte: a gente está diante de uma situação muito clara, né, em que a lei, ela é uma ilusão. A lei, ela funciona, ela existe, na medida em que o Estado está de boa. Né? No momento em que a população, em que algum setor da população, né, se coloca em confronto, ou pelo menos em manifestação, se manifesta contra o Estado não tem problema nenhum, não tem constrangimento nenhum de burlar as próprias leis que ele faz. Então a gente está diante de uma situação de um país que na prática é um país sem lei. Entendeu? A lei, ela funciona no interesse do Estado. O Estado, por sua vez, ele é um órgão de esmagamento de classe. Ele é um aparelho para esmagar uma classe. Ele é um aparelho que pertence a uma classe na intenção de esmagar outra. Não é outra coisa. Ou seja, a classe dos patrões controla o Estado para poder esmagar a classe do povo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: o Brasil está vivendo um momento de crise, de aprofundamento de crise econômica, e o povo, em diferentes setores, está se levantando. É metroviário, é gari, sabe, é metalúrgico, é estudante. É, 2012, não é tão longe assim, nós tivemos a maior paralisação de servidores federais da história do Brasil. Foram 26 setores, mais de 300 mil servidores que se levantaram contra o Estado, e o Estado, da maneira mais autoritária possível, simplesmente ignorou, passou por cima de 300 mil pessoas que estavam em manifestação, em greve. Então, o que acontece é o seguinte: as manifestações nada mais são do que reflexo disso. Né? O Estado, mais do que nunca, está provando o seu caráter de classe, caráter de exploração, caráter de esmagamento de classe. Entendeu? A repressão que nós estamos vendo hoje, né, nem precisou falar de Rio de Janeiro, não. Bastou falar de Curitiba. Curitiba já é exemplo suficiente. Nós estamos aqui com 3 pessoas, pelo que eu vi, que foram presas, que foram torturadas, que tiveram o seu direito, entre aspas, simplesmente anulado. Os caras falam o que querem, eu faço o que eu quero, e é isso aí. Porque o que diferencia o poder de quem não tem poder? Vou citar meu referencial, o presidente Mao Tse-Tung da China. O presidente Mao Tse-Tung dizia: o poder está na ponta do fuzil. Quem tem o fuzil, você tem o poder. Quem tem o fuzil? Somos nós? Alguém tem fuzil aí? Não. Quem é que tem fuzil? Polícia, exército. Pronto, acabou. Nós vivemos num país que simplesmente o povo é proibido de ter arma. Por que será? Se o povo é violento? O povo sai matando todo mundo indiscriminadamente? Ou porque nós vivemos num sistema em que o Estado, controlado pelos patrões, faz de tudo para esmagar o povo e o povo tem que se virar? Né? Nós, MPR, mesmo como organização pequenininha aqui em Curitiba, estamos fazendo um esforço. A gente encheu o saco dos anônimos, encheu o saco do MPL. Estamos puxando aí, humildemente, uma manifestação quarta-feira em solidariedade aos presos políticos do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas também aos presos políticos de Curitiba. É um ato modesto. Nós estamos só com, até agora que eu vi, 129 confirmações. A gente sabe que na média só vai 10%. Né? Então a gente pede o apoio da Rádio Grai, o apoio dos outros coletivos que estão aqui presentes, que apareçam, levem faixas. Vai ser um ato, aspas, pacífico, aspas. A gente vai ficar lá na boca maldita, com o nosso microfone, com nossas faixas. Eu vou levar meu violino, vou tocar internacional, quem não gostar, problema. E vamos falar, vamos intervir, vamos tentar dialogar com as pessoas. Um ato mesmo de solidariedade, para poder dizer o seguinte, galera: o Brasil está voltando para a ditadura. A ditadura nada mais é do que o momento em que o Estado está desesperado, porque o Estado é pressionado pelos patrões que querem mais e mais lucros, querem mais e mais dinheiro, mamar com mais força na dieta do Estado, e o povo que está desesperado, o povo não aguenta mais. Hoje eu li um texto que está lá na biblioteca, biblioteca marxista na internet, do Manuel Lisboa, velho camarada revolucionário bravo do Brasil. Ele dizia uma frase mais ou menos assim: não existe como, é um absurdo tentar convencer o homem a amar um país que mata de fome. Então, companheiros, ao lado de todas as medidas legais que o companheiro Luan falou, o que nós temos que fazer é botar peso para poder mobilizar a população. É para poder conscientizar, para poder fazer todo o esforço possível de mobilizar o povo. Mas mobilizar de uma maneira unitária. Não mobilizar para puxar o foco, não mobilizar para poder se eleger, para poder puxar o foco para a sua organização política, para o seu movimento, para poder ter apoio de sindicato. Mobilizar, porque o bicho está pegando, meu irmão. Lá no Rio de Janeiro, 26 pessoas foram presas em presídio, Bangu 1. Pensa só o que é presídio. Os caras foram presos, meu irmão. Tomaram porrada. Antes para ir para falar, os meninos ali estão para falar, tomaram porrada. Eu nunca apanhei na minha vida de polícia. Ele sabe que só quem apanhou sabe o que é o terror. Terror psicológico, meu irmão. O cara, para poder sair do negócio desse e continuar lutando, tem que ser um cara muito brabo. Parabéns aos caras que venceram, que estão aqui hoje, dando o seu relato, porque vocês são verdadeiros camaradas de luta violento. Então, tem que mobilizar, tem que unificar os movimentos, a despeito das diferenças, para lutar. Porque a crise econômica no país vai aumentar, vai agravar, e o povo vai se revoltar. Se ficar com esse negócio de separação, puxa para o meu lado, puxa para o outro, entendeu? O que acontece com isso? A gente lançou uma nota porque houve uma separação no ato do dia 16 de junho. Está lá na nossa fanpage, uma nota do MPR. O pessoal separou o ato, porque a gente não quer ação direta, separou o ato, fragilizou o movimento. E deu oportunidade que a mídia pudesse colocar o povo contra os manifestantes. Por quê? Porque quem vai para a manifestação, o que vê? Ah, o movimento é dividido, é fracionado, não tem unidade. Por quê? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Que bagulho é esse, meu irmão? Então tá no momento, cara, porque aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu com os caras aqui em Curitiba. Todo mundo está sujeito. Na hora que eles quiserem, eles pegam todo mundo, meu irmão. Não tem essa. Não adianta querer fugir de Facebook, não adianta querer fugir de nada, porque os caras são inteligência, os caras têm aparato de tecnologia. Quando eles quiserem pegar, eles pegam. Então o momento, galera, é o momento de unificar, de aproximar, de somar forças, de unificar os meios. Todo mundo aqui é pobre, tem pouco recurso, eu acho. Tem que unificar, fazer um esforço de mobilizar a população para lutar. Só a luta muda a vida. A gente ouve muito isso por aí. Isso é verdade, bicho. Os caras lá no Espírito Santo, numa greve lá da Coca-Cola, conseguiram aumentar o salário em 20%, meu irmão. Com o quê? Foi com apoio de partido? Foi com sindicato? Foi com chave com o governo? Não, foi com greve, com porrada. Os garis são o maior exemplo disso. Então a gente convida as organizações, as pessoas, pedimos, por favor, ato de solidariedade, compartilhe nosso evento, venha conosco, vamos construir junto, entendeu? Compartilhe, sugira amigos, vamos para a rua fazer um movimento, trazer as pessoas de volta para a rua. Então, você estava falando do Estado como opressor e tal. Eu acredito que, na realidade, o Estado é só uma ferramenta, qualquer Estado do mundo é só uma ferramenta nas mãos das grandes corporações internacionais, né? Que foi como a gente viu aqui o caso da Copa, que a FIFA chegou e colocou suas garras ali e o Estado simplesmente baixou a cabeça e obedeceu. E o Estado brasileiro, eu acredito que, tipo, a ditadura essencialmente nunca saiu dele. O que existe foi uma máscara de democracia. E em vista desses mega eventos, dessa visibilidade toda, essas máscaras vão caindo, né? E o que acontece é o que está se dividindo bastante, principalmente nos últimos anos, que tem, através da internet, das novas mídias, tem muita galera que está entendendo isso, que está se politizando agora, e tem muita galera do outro lado também, que está entendendo isso por um outro ponto de vista, e também está se politizando, e assim estamos criando extremos. Tá, os coxinhas reacionários, e daí do outro lado tem os petralhos da ditadura do comunista. E o que tem no meio, a maior parte, é a galera que a gente que não tá no Facebook, que não gosta de política, que é só aquela galera que assiste a televisão e acata o que é mastigado, a informação que é mastigada e jogada de volta pra eles. Eles acatam isso sem nenhum questionamento. Então, o Estado age, primeiramente, para proteger os interesses das grandes corporações, o patrimônio privado, depois para proteger a si mesmo, proteger o Estado público, o patrimônio público, porque sem o Estado as corporações não vão ter sua força. E o poder é muito mais fluido do que partidos, porque não importa se vai estar à direita ou à esquerda lá, no sistema político que a gente vive, que é baseado em acordos e concessões, alguém dá uma coisa ali para receber uma coisa aqui, não vai tanto de qual partido está no poder, porque o sistema continua o mesmo. E daí tem a mídia que acoberta tudo isso, e essa massa, a mídia obviamente tem lá seus poderes, muita grana, e essa massa alienada toma um lado, sem nem estar percebendo. E quando a gente vê, tem tipo milhões de pessoas berrando que vai ter o golpe comunista em 2014 e coisas do gênero, entende? É uma coisa que tá lá, tipo, na Veja, o cara falando que 2014 da logo da Copa era a ver com o golpe comunista, o Azevedo falando merda o tempo todo. Enfim, o que acontece é isso, as corporações que mandam no Estado, que tem lá seu aparato policial, e a mídia serve para pegar essas pessoas, esses vozes expiatórios, e mostrar como um fantoche para essa massa de manobra gigante alienada que não faz a menor ideia do que está acontecendo e obviamente vai ficar colado na mídia porque ela que está mastigando a informação, né? Opa, então pessoal, eu sou o Menor Luciano, também galera me conhece como Motor aí, sou da Rádio Graia, estava ouvindo ali o retorno da transmissão, fazendo feedback. E realmente o pessoal aí está comentando agora sobre a mídia, né? É engraçado ver nessa manutenção das estruturas de poder da ditadura para a democratização como a Rede Globo, a grande mídia em geral, ela foi a maior beneficiada por tudo isso, né? Com isenções de impostos e contas que ficaram a pagar e que nunca foram pagas, e colocando dinheiro, ajudando a expandir essa rede, né, de telecomunicações pelo Brasil, que também teve um caráter nacionalista, né, para aquela coisa de unificar a nação através da comunicação. Oi? É, a família mais rica são os Marinho, claro. E essas estruturas que mantêm o poder, a mídia, né, que é conhecida como quarto poder e tudo mais, sempre teve na mão das oligarquias, né? Hoje a gente pode reduzir a 12, 13 famílias no Brasil que controlam todas as mídias, né? E a internet está aí, né? Como aquele meio que serve tanto para o bem quanto para o mal dos movimentos, né? Que tem muitas armadilhas e tudo mais, mas mesmo assim é um momento onde tudo fica mais claro, né? Ano passado foi muita loucura, aqueles protestos, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Ninguém sabe ainda como tudo aquilo se deflagrou, né? E muitos erros foram cometidos por todo mundo, e a gente tem que aprender com isso. E o Estado também está evidenciando seus erros. Ele também está ficando cada vez... O Estado e o sistema como todo, também englobando as corporações como a Globo, né? Porque a gente vê esse discurso aí que eles fizeram agora de criminalização daquelas pessoas, de pegar e criar bodes expiatórios para os movimentos, né? Para criminalizar e intimidar todo tipo de ativista no Brasil. Exemplos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Então, isso não falta, né? Está bem claro para todo mundo, e ao mesmo tempo fica claro quem que essa mídia aí está fortalecendo, né? Essas elites que estão aí sempre se mantendo, parasitando o povo. Então, uma coisa que o companheiro do MPR falou aí, que infelizmente é uma característica de Curitiba, né, dos movimentos terem divididos, né, sempre terem assim suas picuinhas de alguma forma, e e é foda, e a gente não está no momento de continuar a propagar essa lógica, porque é a lógica do sistema, é a lógica de dividir para conquistar. Então, eu acho que a gente, como Rádio Gralha aqui, como mídia independente, mídia livre, a gente quer unir as pessoas, né, para ter um espaço aí de diálogo, onde a pessoa pode dialogar, e mesmo que não esteja aqui falando com você, pode ouvir a sua ideia, né, e daí, pá, se inteirar. E além dos preconceitos, né, que essa coisa aí desse espectro esquerda-direita, que muitas vezes está aí para confundir a gente, a mídia brincando com isso, manipulando tudo, usando da sua semiótica, de todas as suas ferramentas. Então, eu acho que é isso aí, né? Por favor, quem quer falar? É, para ilustrar um pouquinho o poder da mídia, a matéria que o Jornal Nacional fez, as informações que eles tinham a respeito dos presos políticos lá, nem os advogados de defesa deles tinham, eles receberam, a Globo recebeu a informação em primeira mão e já soltou no Jornal Nacional sem nem passar por nenhuma defesa. Bom, já foi falado muito sobre isso, sobre o caráter do Estado brasileiro. Mas a questão disso tudo é que as lutas sociais estão se agudizando e, com elas, a própria repressão do Estado está se agudizando. Essa repressão não dá para ter a ilusão que ela vai deixar de aumentar, certo? Porque ela vai aumentar, conforme a própria crise do país e do mundo se agudiza. A gente está vendo isso não somente no Brasil, mas em vários países. Então, cabe a nós agora é utilizar a própria repressão do Estado contra esse próprio Estado, mostrando, deixando claro esse caráter, para fortalecer a nossa própria luta, certo? Mostrar esse Estado é um Estado repressor. Deixar isso claro para as massas, certo? E organizar essas massas, de uma forma coordenada, fazer as ações que vão acabar com essa ordem que não vem de agora, que quer vir da ditadura, certo? É um Estado que tem problemas estruturais que estão enraizados desde muitas décadas, que muitas vezes a gente se esquece disso. Pensa que é possível reformar esse Estado, de tornar a polícia melhor, de desmilitarizar a polícia, mas se não a polícia, quem que vai reprimir os trabalhadores? É uma necessidade do próprio Estado. Então, nesse ato que vai ocorrer quarta-feira também, eu gostaria de acentuar o chamado do camarada do MPR, que apesar de muitos dos companheiros do MPR terem recebido o habeas corpus, a perseguição política continua, certo? Eles não são mais presos políticos, não são perseguidos políticos. Eventualmente, vão ser presos novamente, não somente eles. Então, cabe a gente mostrar esse caráter repressor do Estado e, mais do que isso, usar isso como uma propaganda nossa para as massas, para mostrar, para fortalecer nossos próprios movimentos, certo? E buscando uma unidade, mas não uma unidade qualquer, uma unidade que coordene as próprias ações que a gente vai tomar nas ruas, certo? De se preparar, a gente precisa ter um camarada lá que tenha as pedras nas malas para quando a polícia for atacar a gente poder se dispersar, certo? Isso é importante, certo? Planejar essas ações. Bem, então, continuando, eu acho que todos esses pontos que foram alencados aqui, como a repressão da polícia, para quem chegou depois ou esqueceu, sou Ricardo, sou membro do Comitê da Nova Democracia, também parceiro do MPR aqui em Curitiba. Continuando, então, acho que a raiz de todos esses pontos que foram alencados aqui, como a questão da repressão da polícia, a questão dos monopólios da imprensa, ela está subordinada a uma única raiz, que é o fato do Brasil ser um país terceiro mundo. Vejamos, por exemplo, que esse problema que está ocorrendo no Brasil não é um caso isolado, que vem acontecendo em todas as regiões do planeta, mas que a contradição em si ela está mais acirrada no terceiro mundo. Vamos pegar, por exemplo, a situação na Síria, na Ucrânia, também na Venezuela, que está muito complicado. O que se percebe é que o conflito, a protagonismo político se deslocou do primeiro para o terceiro mundo. Até a Segunda Guerra Mundial ficava restrito ao primeiro mundo. Por exemplo, você via, hoje você não vê mais países do primeiro mundo vivendo entre si. Ele foi deslocado para o terceiro mundo porque é o local que a contradição está mais acirrada, porque é o pessoal que sente na pele mesmo que é a exploração. A exploração que está submetido. Quem dá vida confortável para o primeiro mundo somos nós, né? O pessoal do terceiro mundo tem que trabalhar que nem um escravo para garantir a sua própria e a dos outros, né? Agora acabei me perdendo um pouco. Então a avaliação que eu faço é que a situação está muito feia no Brasil, mas está pior ainda no resto do mundo. Não tem como se ligar uma realidade da outra, né? Está muito complicado o mundo todo. E na minha avaliação é pior com relação às coisas da história, porque nós não temos nenhum país progressista para se apoiar. Os poucos que tem estão minados por dentro e por fora. E também a esquerda não tem o protagonismo político real que tinha antes. Está desmobilizada, fragmentada, está em pedaços. Mas está tentando, né? Mas ainda é insuficiente. É uma pena, mas está muito complicado mesmo. Então, sou Gabriel, faço filosofia aqui, e na continuação do que o companheiro vem falando aqui, em relação a que essas contradições de classe ficam mais acirradas nos países do terceiro mundo, né? Porque justamente eles estão nesse papel de colônia, eles estão submetidos a esse imperialismo. Então, nos países imperialistas há essa contradição de classe também, mas a contradição nos países coloniais acabam sendo mais acirradas. E aí que, nessa periferia do mundo, que por ter essas condições, que uma reação começa mais forte, né? E quer dizer que também, isso também se consegue se observar nesse caráter da polícia, né? Que a polícia aqui, comparar com a polícia dos países imperialistas, dos países que estão nos dominando. Lá, aqui, por exemplo, nós nos deparamos aqui com o que a gente já falou, com essa polícia altamente, uma polícia super militarizada, e outros países também, mesmo na América do Sul, a situação na Colômbia, que tem um histórico de muita repressão, especialmente com os movimentos de esquerda, e também falando que acho que ainda é bem candente esse contexto meio que pós-queda da União Soviética ainda, porque há uma grande... Num primeiro momento, acho que houve uma grande desilusão, assim, ou houve uma grande, meio que um momento em que se deixou de acreditar muito, e agora está tentando se reerguer, está tentando, mas de várias formas, e está tentando se buscar isso. Acho que esse é um momento em que tem que se reconstruir, que tem que se começar de volta, que tem que, nesse sentido, utilizando de tudo que a história já nos mostrou, nesse sentido, de tudo que a gente pode aprender com ela, a gente tem que seguir por causa disso, mas eu acho que nesse sentido nós temos mais condições, assim, mais experiência nesse sentido histórico, que a gente tem a possibilidade de analisar. Então, como, sei lá, como movimento, como organização, assim, isso a gente tem que usar a nosso favor. Assim. Então, aproveitando, fazer uma breve intervenção, aproveitando que está nesse tópico internacionalista, né? A gente recebeu uma ligação aí do Pedro Leandro, que é do movimento punk, somos todos do Guarani Kaiowá, e ele. Leandro mandou dizer que é importante pensar no contexto global, né, territorial, mas focar também essa linha, né, de ação. Tem que ter uma linha de pensamento, né, mas uma linha de ação que esteja aqui, próxima da gente. A gente tem, tipo, ele falou, né, que a gente tem aí vários movimentos que rolam nas regiões centrais da cidade, mas que é preciso também ter manifestações nas regiões periféricas, né, nas regiões metropolitanas, né, é preciso que, tipo, a organização com as trabalhadoras seja descentralizada em Curitiba, que a gente tenha essa prática, e por isso que também, às vezes, fica muito fácil para a polícia já estar preparada ali, já sabe todos os pontos e tal. Mas também, enfim, tem que ver como se... Agora eu já tô colocando um pouco, né? Como se faz, se viabiliza isso, né? Ter diálogo com os movimentos que já existem, né? Assim, nas comunidades. E daí, eu acho que realmente é assim que daí a gente consegue construir uma resistência que... Eu acho que é um pouco da minha interpretação do que ele quer dizer, uma resistência que seja... É, que tenha alguma unidade, né? Que esteja aí articulada numa rede que não seja só o centro de Curitiba, que na verdade é o palco da elite aí, que maqueia a cidade e que se transforma num sorriso banguela que a gente não vê o dente quebrado por dentro, todo podre, por causa dessas práticas aí que a gente conhece. Então, passando de volta aí, pessoal que queria falar. Então, nesse contexto global, a gente sempre tem que ficar atento, né, do que está acontecendo globalmente, porque é um estado policial global mesmo que avança, né, e tipo, a gente vê, principalmente nessa periferia do mundo, né, que é o terceiro mundo, ou desse neologismo aí dos, esse, quer dizer, não veio a palavra, essa coisa que chama de país em desenvolvimento, né. Muito disso foi vendido no próprio Brasil, como se essa Copa do Mundo fosse alavancar o Brasil para o primeiro mundo, assim, e tal. Toda aquela ideia meio profética, meio messiânica, assim, né, do Neymar como um Cristo ali que vai alçar o Brasil na economia brasileira. Mas é toda uma propaganda, né, que é vendida para gente, que a gente se alimenta disso toda hora, mesmo sem querer. E vários, esses símbolos corporativos estão no mundo todo e eles estão maquiando sempre a bota na cara de alguém, né? E tanto na Palestina lá, que agora que está acontecendo a coisa mais terrível, acho que do momento, né? Que a gente vê como a própria, essa própria coisa de a gente estar imerso na globalização, nesse mar de informações, é o que está fazendo cair a máscara do sistema, né, das corporações, da mídia e dos estados, e que a opressão está ficando cada vez mais clara e não, a gente não pode deixar de se organizar localmente num contexto global, né, tipo, articulando com movimentos, aproveitando dessas redes que existem para ter a repercussão que tem de uma maneira maior ainda. E mais unificada, com a mídia alternativa até operando internacionalmente, talvez, né, como a gente tenta fazer. Existe o Rizoma de Rádios Livres, né, no Brasil, que tem pelo menos 4 rádios que estão transmitindo na internet nesse momento, e mais várias que estão transmitindo na FM Brasil afora, né. E a gente até tenta ter alguma interação assim, e é difícil, quanto se falando de comunicação, de informação, né, de passar e repassar informação uma para outra. E, sei lá, mas eu vejo que isso é uma coisa, uma necessidade aí, né, conforme esse estado policial global avança, da gente se organizar para que as pessoas fiquem sabendo mesmo, né, e o que está acontecendo em Gaza, eu acho que exemplo disso, de cada vez mais gente com câmera na mão e filmando, e jornalistas do mundo inteiro, e se não fosse isso, dificilmente a máscara teria caído, né, sobre esse estado de apartheid, esse estado de extermínio que é Israel aí. Tem alguém que é? Então, o que se cria é uma guerra midiática, né? Porque, por exemplo, o Brasil se equipou totalmente para a Copa e comprou muito aparato de repressão, comprou furgão de jogar água, treinou policiais, trouxe gente da Blackwater dos Estados Unidos para treinar a galera. Enfim, deixou o aparato de repressão brilhando, novinho, e agora a Copa foi embora, tá ligado? E o que sobra? Sobra tudo isso pronto, e foi feito para um mega evento, mas agora está aí para ser usado a qualquer momento, né? E daí o que acontece é aumenta essa repressão policial, e a partir do momento que rola a violência, acontece dos dois lados. Tem os mediativistas que filmam e estão ali mostrando o que está acontecendo e puxando as informações para o lado dos manifestantes. Daí tem a grande mídia puxando a informação distorcida para o lado dos policiais e da corporação. E daí fica nessa guerra. Só que tipo, a mídia tradicional, a velha mídia, muito mais poderosa, muito mais alcance, muito mais dinheiro. Então eles conseguem conquistar cada vez mais e manipular mais a opinião pública. O que precisa acontecer, que a galera está falando dos movimentos se unirem, se unirem e terem voz, conseguirem, sabe, o máximo que for possível peitar a grande mídia e se apoiar uns nos outros, assim, porque por si só nenhum movimento vai conseguir chegar a lugar nenhum, que o poder do outro lado é muito grande, tá ligado? Me escrevi depois. Todo mundo fala aí, depois eu falo. Tá bom. Primeiro, talvez foi bastante confuso, porque eu vou tentar fazer uma unificação dos pensamentos que aconteceram. Mas se eu fosse incluir um quinto elemento naqueles quatro primeiros que eu apresentei também de forma improvisada, de forma de se contrapor às prisões arbitrárias, de se fortificar os movimentos sociais, seria mais do que a democratização da mídia, também partindo dessa lógica de mais do que a desmilitarização da polícia, a fortificação da mídia livre. Porque a gente realmente precisa de mecanismos, já que são imparciais, de mecanismos nossos, para trazer um pouco da visão emergente e da visão das minorias, que é o que é fundamental hoje. Até vai ter um cara que eu acho um pouco chato, mas eu não queimaria os livros dele, que se chama Dow. Ele é interessante porque ele tem umas tabelinhas claras de se entender, em que ele fala que não existe país democrático. Existem territórios em processo de democratização. E um dos alicerces fundamentais para que essa democratização realmente aconteça é a existência de mídias imparciais. Senão, você tem grandes mídias que fortalecem interesses. Isso talvez é um dos principais lineares que fazem com que a nossa democracia ainda seja um resquício da ditadura e com que a população em si não seja protagonista do processo político. Ela seja só e razoavelmente pouco e mal, talvez, representada. Eu acredito, isso é uma visão minha, mas eu acredito que nós vivemos numa plutocracia. O nosso Estado, embora ele tenha lá políticas sociais, ele governa para os ricos. Basicamente, agora entrando numa crítica partidária, me perdoem se existem companheiros do PT, mas o PT que diz que vive uma social-democracia vive, na verdade, um neoliberalismo, em que nunca antes na história se fortificou tanto banco, em que nunca antes na história desse país, até para usar um pouco o estigma, o chavão de alguma figura popular, se fortificou tanto setor privado. Então existem políticas sociais, o ProUni é sensacional, podia ser melhorado, mas é sensacional. A política de cotas é absolutamente sensacional, Ciência Sem Fronteiras, Minha Casa Minha Vida. Eu sou uma das pessoas que embebe, inclusive, do Minha Casa Minha Vida. O único apartamento qual a minha família conseguiu ter acesso foi o da Coab. Por quê? Porque o valor é baixo. Entende? Claro que isso vai gerar uma série de crises econômicas futuras, vai. Mas, a princípio, a gente tem onde morar agora, de certa forma. Só que me preocupa muito, e até isso é uma crítica pessoal minha e aos movimentos sociais de uma forma geral, quando o foco ele fica muito no executivo. Eu acho que a gente tem um paradigma muito mais complexo a se modificar, além do executivo, que é o legislativo. O legislativo é quem impetra. Eu acho que o PT erra nessa política de governabilidade que ele faz. Mas o legislativo não dá espaço. Tá nenhum partido no executivo presidencial respirar. Entende? O nosso Senado e a Câmara de Deputados é completamente dominada pelo PMDB e as ditas bases aliadas. Porque se não fossem aliados, elas também tiravam o governo vigente do poder. Então, é um diálogo muito complexo. Eu critico o governismo e a questão da governabilidade, só que eu não tenho como falar com mais aprofundamento se eu não estou lá, se eu não estou presenciando diariamente o que é esse jogo político. Então, para mim, muito mais vale uma revolução nas casas partidárias, trazer para ascensão partidos menores, né, o PCB, o PSTU, o PSOL, que tem trabalhos muito interessantes, e tentar deixar isso um pouco mais ambíguo, para que a gente não viva só de bancada ruralista, de bancada evangélica, do PMDB, que não tem ideologia partidária nenhuma constituída, nenhuma, que é extremamente, você pleonástico, agora extremamente extremo. Ele se debate entre si, se elege um cara que tem, teoricamente, uma plataforma razoável para o que você quer, mas eles votam em bloco com o que o interesse do partido quer, e toda essa ideologia que foi proposta no período eleitoral não existe. A coligação partidária talvez seja o mais complexo a se questionar. E agora, saindo um pouco dessa lógica nacional e trazendo para o regional, que o Leandro, beijo Leandro, vinha dizendo, ele até mora perto da minha casa, ele queria fazer algumas coisas bem legais, fez uns sons lá já com um trator de luxo, eu ia sapatear, não consegui, desculpa. Qual a problemática do nosso movimento social aqui? A nossa cultura é muito derivada do lernismo. Então, nossa cidade já é centralizada. A gente sempre centraliza cada vez mais os movimentos sociais. Não tirando mérito dos que não são descentralizados, mas eles são minoria absoluta. E mais do que eleitor, mas o protagonista social, a maioria, ela está realmente à margem. Ela está no contorno sul, ela está no Barreirinha, ela está no Osternac, ela está na Vila Zumbi, na Vila Pantanal. E essas pessoas, elas não são o fora PT absoluto, né, para pegar aí esse alicerce do... Eu não gosto de estigmatizar as pessoas, mas criar aí um arquétipo do coxinha. Elas não são absoluto coxinha, elas se tornaram por causa da mídia, como no começo a gente vinha dizendo que precisava democratizar. Mas se você conversar informalmente com eles, explicar um pouco do cenário nacional, falar da questão da política de coligação, da reforma política, das reformas de base, explicar que ele, enquanto pobre, também precisa se envolver politicamente, porque senão as coisas não mudam, até para ele. Então você começa a fazer uma transformação cultural, concentrando essas pessoas que estão na periferia e que só têm acesso à mídia a grande e formal e industrial, vou chamar de mídia industrial agora. E eu duvido muito que, por exemplo, esse debate ele chegue majoritariamente hoje. Outras coisas interessantes, como os movimentos sociais de combativos e que questionam esses monopólios de poder, também alcancem eles. Então, se a gente conseguir incluir eles no debate, ir até eles, eu sempre falo que os movimentos sociais, e esse é um erro que... Essa é uma crítica que eu sempre faço a grande parte deles, que os movimentos sociais, eles não têm que ficar dialogando com o próprio público. Eles têm de ir onde o público está, seja o público coxinha, seja o público de difícil diálogo, seja o público qual for. Eles têm que ir até esse público para tentar conscientizar, e nem sempre numa linguagem combativa. Eu, para conscientizar as pessoas da minha regional, eu tento ser o máximo ambíguo possível, concordar com o que eles dizem, mas trazer uma nova visão e uma ponte de reflexão. Se eu vier já com radical, já com pronto, a pessoa não vai me entender e vai achar que eu sou comunista, petralha, embora esteja longe disso e nunca tenha sido. Então, começar a criar mecanismos de transição para que essas pessoas, elas realmente consigam atuar politicamente, não só na associação de moradores e não só com a manifestação, mas com outras formas de participação política, não só partidárias, não só sindicais, mas formas novas. Porque cada periferia tem algo próprio para apresentar. Então você não está indo lá levar o conhecimento a eles ou levar as ferramentas de participação política, não. Você está indo ali no máximo para facilitar a transformação social e o conhecimento que eles já têm, a experiência de vida que eles já têm, seja os oprimidos pela polícia, seja os que não têm calçada. Eles têm motivos para reivindicar a mudança. Você só precisa conseguir um pouco persuadir, persuadir é uma palavra horrível, mas convencer eles a enxergar a própria realidade que eles já vivem. E mais do que isso, estimular, exatamente, e mais do que isso, aprender com eles o que eles têm para oferecer. Eu sempre digo que também, que a grande revolução, ela antes de ser organizacional, estrutural, ela tem que ser cultural. Se você modifica uma cultura, você modifica a estrutura. É a mesma coisa da lei. A lei sempre vai ser um mecanismo ultrapassado. Por quê? Porque quando ela mudar, é porque vai ser porque pessoas já estão fazendo coisas qual ela não previa antes. Então, se for, por exemplo, aceita a legalização e descriminalização da maconha, vai ser porque pessoas já são consumidores de maconha. Se for aceita a legalização e também descriminalização do aborto, vai ser porque pessoas já abortam. Então a gente tem que primeiro mudar a cultura da prática do que se faz politicamente, para depois pressionar a estrutura para ser mudada. E penso eu que a estrutura, embora ela tenda a resistir o máximo possível, ela não consegue resistir ao que já acontece. Não, pelo menos, por muito tempo. Então, é mais ou menos isso, um resumo de todas as minhas falas. Essa foi a mais confusa, porque fez um apanhado completo. Mas isso é mais ou menos um resumo do que eu penso. Então, galera, assim, a grande dificuldade que a gente encontra, né, é porque cada movimento social, ele tem uma orientação política, uma perspectiva política, né, um objetivo político para alcançar, né? E cada movimento social acaba querendo puxar a massa, puxar o foco, os holofotes, né, puxar o protagonismo para o seu lado. E nisso, uma coisa que a gente vê muito por aí, né, são movimentos que mobilizam, chamam pessoas para atividades, mas que essa mobilização, por si só, acaba sendo uma desmobilização, porque acaba sendo uma mobilização de dividir, como o companheiro disse, dividir para controlar. Essa é a maior tática das classes dominantes do Brasil, do mundo. É o grande método hoje em dia. A própria internet, eu ouço dizer da minha cabeça, é meio isso. As pessoas estão cada vez mais separadas, o mundo está cada vez mais cheio, as pessoas cada vez mais separadas, dentro dos seus quartos, mesmo juntas, cada um com seus celulares, seus tablets, seus brinquedinhos da dedada, essas paradas todas. Né? Então, companheiro, a grande questão é o seguinte: o Estado, por conta da crise que acontece econômica e social que acontece no país e no mundo inteiro, os Estados, eles são obrigados a mostrar sua verdadeira cara de ditadura, de fascistas, de terroristas contra o povo. E essa máscara está caindo pelas próprias mãos do Estado. Na medida que o Estado prende um manifestante, ele mostra para a sociedade inteira o quanto ele é um Estado cruel e fascista e ditatorial e autoritário e mau. Né? A necessidade de aproximar os movimentos surge da necessidade de que todos os movimentos, mais cedo ou mais tarde, vão ser vítimas da ditadura de Estado. Mesmo as organizações que competem por estar dentro do Estado, que competem por compor o Estado, por ocupar cargos dentro de conselhos, dentro de organismos de Estado, uma hora vai chegar hoje só os movimentos de esquerda, ou os movimentos de extrema direita, enfim, não quero ficar rotulando, são os movimentos que estão fora do Estado. Mais para frente vai ser os próprios movimentos que estão dentro do Estado e que ousam se colocar contra o Estado. Então, a unidade, ela tem que ser, os movimentos têm que pôr na cabeça que é necessário se unificar as forças em torno de pautas de lutas que são comuns e que afetam a todos. Entendeu? Eu sei que existem organizações que querem eleger deputado, eleger vereador e tudo mais, mas se essas organizações pudessem compreender que tais e quais lutas são lutas comuns, a gente conseguiria uma unidade. Só que elas não compreendem, elas não olham por esse ponto de vista, elas preferem botar os seus interesses na frente, interesses de toda a ordem, menos o interesse popular, e elas acabam trabalhando pela desmobilização. Aqui em Curitiba, nós do MPR, temos uma proposta de trazer os movimentos populares que estão fora da luta partidária, movimentos que nós chamamos de independentes, para compor o que já existe em outros estados, que é a Frente Independente Popular. A Frente Independente Popular, no Brasil hoje, está presente no Rio de Janeiro, está presente em Goiás, em Alagoas, Pernambuco, Amazonas, Rondônia, tem em Minas Gerais, e agora começa a surgir em São Paulo. Hoje em dia é o conjunto de movimentos sociais que está com o protagonismo da luta. As Frentes Independentes Populares, ela junta organizações das mais diferentes correntes do movimento popular, da luta. Mas são organizações que no geral compreenderam a necessidade de se unir, pelo menos para lutar por interesse por algumas coisas, como por exemplo a luta contra o Estado, a luta contra a repressão das manifestações, pela desmilitarização, pela educação. Entendeu? Então, essa frente, ela reúne as pessoas para poder reunir os recursos. Ali estão os advogados do povo, ali estão as mídias independentes, ali estão, né, solidariedade de várias naturezas, tem apoio para sem teto, para desabrigados, enfim, para fazer a luta conjunta. E afora as FIPs, os movimentos fazem suas lutas particulares, seus interesses, né? Então, é muito importante que a gente comece a fazer essa reflexão de separar aquilo que é a luta particular de cada organização e a luta que atinge a todos. Porque na hora que o Estado brasileiro começar a vir com mais violência, se nós estivermos fragmentados, não vai ter jeito, cara. Vai ser um massacre. Obrigado. Então, galera, já tá ficando meio tarde aqui. Eu queria pedir para quem quiser fazer uma fala final aí. Opa. Bom, então, meu nome é Gabriel. Então, reiterando um pouco assim, do que foi falado aqui. Bom, acho que a gente viu um pouco assim, que todas as análises que veio aqui tem uma demonstração do caráter do Estado, que cada vez mais definha, cada vez mais não encontra outros meios se não reprimir mais o povo, se não reprimir, em criar mecanismos de repressão, criar, desde na prisão ali dos camaradas que estão aqui hoje, até nas mídias, as grandes forças das mídias, essas forças de repressão cada vez são maiores e estão demonstrando cada vez mais um caráter de um Estado que está definhando, que está sendo cada vez mais ditatorial. E no plano da nossa sociedade, político, econômico, a gente vê cada vez mais a influência de grandes potências estrangeiras que dominam e fazem o que bem quiserem, como a gente viu agora, a Copa é um exemplo claro disso, e que esse Estado está cada vez mais servindo a sempre, na realidade, serviu, né, mas mostrando cada vez mais, caindo a máscara da sua servidão em relação às grandes classes parasitárias no campo, nos bancos, às grandes burguesias que estão ligadas a esse capital externo, que são parasitárias no Estado e que cada vez mais não encontram meios de conciliação, mas sim meios maiores de repressão que devem servir para fortalecimento da nossa luta. Aqui nós temos exemplos vivos, né, dessa repressão e que devem ser usados para a conscientização das massas. E como foi bem falado aqui, a unificação das lutas sociais é extremamente necessária, junto com uma organização. E como também foi falado aqui, nossos recursos são muito baixos, né? As nossas lutas, elas têm poucos recursos, e que uma das maiores, das nossas maiores armas é a nossa capacidade de organizar, de fazer a comunicação com as mídias independentes, enfim, no bate-papo comum do nosso cotidiano, e fortalecendo esse movimento, ter atitudes concretas, né? Unificar, como foi falado pelo camarada Luiz Alberto do MPR, fazer diversos setores, enfim, nacionais, dessa unificação dessa luta, e desenvolvendo, enfim, cada vez passos maiores no nosso movimento, que vão trazendo pautas comuns, mas também pautas que estão visando um outro futuro, que é um futuro em que as massas tomem o poder concretamente e consiga acabar com a repressão das classes dominantes e desenvolver uma nova sociedade, que é, acredito que é o que todo mundo está lutando aqui. É isso, só para fechar um pouco. Obrigado pela participação e reitero o ato de quarta-feira. Espero que todos os camaradas aqui possam participar do ato. Vai ser às 4 horas. Vamos se reunir ali na Boca Maldita, né? Então, em solidariedade... Oi? O ato de solidariedade aos presos políticos. Né? Oi? Perseguidos agora por esse Estado. E que vamos lá debater, vamos lá falar, entrar em contato com as massas e, enfim, entrar em contato com outras organizações e fazer esse papel de instigação aí. Então, a gente era o convite a todos aí que estão ouvindo. E é isso aí, valeu. Então, a gente não costuma ter excesso em debate, em nenhum evento, mas eu gostaria de trazer a informação de que são 10h26. Talvez se alguém também queria colocar mais alguma coisa, né? Foi assim, não? Sim, massa, ótimo. Eu acho importante, até para tentar subverter ou reconquistar o apoio público, hoje está principalmente na mão da grande mídia, que, como a gente já tem falado desde o princípio, historicamente só serve a classe dominante. Acho importante a gente desmistificar o que é uma manifestação e também ações diretas e outras formas de ação que são criminalizadas e desencorajadas entre as pessoas. Que muitas pessoas, por exemplo, passam a não mais participar de manifestações por medo de serem presas, por medo da repressão que sempre existiu e que cada vez mais vai se mostrando de forma inescrupulosa. Eu acho importante mostrar para as pessoas que não é um problema você fazer uma ação só porque ela é considerada um crime contra a burguesia. Acho importante as pessoas perceberem que o sistema de lei, ele existe e atualmente e sempre praticamente foi dominado por um mesmo sistema econômico e político. E isso fica bem claro se a gente for vendo um contexto histórico, porque muitas pessoas são consideradas vândalas, que são, lá na história da antiguidade, inimigos do Império Romano. E eram um povo separado do Império Romano. Hoje a gente tem uma identificação muito grande com o opressor. As pessoas são... tem muita empatia por um Mercedes-Benz quebrado, por exemplo, e não pelas pessoas que passam necessidade. Isso falando principalmente da classe média, que fica bem visível. Eu acho que é importante para a gente tentar não vilificar nem desencorajar algumas ações que talvez não sejam estrategicamente as melhores, mas acabam acontecendo em qualquer manifestação por motivos comuns também, que são praticamente derrubar esse sistema de poder injusto. Bom, eu acho que nesse tom fica aí o convite para todo mundo voltar aí na rádio. Ela é aberta, né, tipo, a participação, seja, se você, o DCE também é sempre um parceiro aí que faz parte de reuniões, enfim, esse local público aqui é sempre aberto, né, o pessoal pode ter programas na rádio que sejam, assim, de debate, seja político, programas culturais, a galera às vezes vem e coloca uma poesia, né, e... Enfim, que estamos juntos, tá rolando festa no segundo andar, é sempre bom fazer enfim, apontar isso, e também tentando quebrar o gelo, a gente teve uma discussão séria, pesada, que debateu a fundo, né, os problemas estruturais da nossa sociedade, que é dividida, né, que tem pessoas que estão aí oprimidas, né, são obrigadas a vender a sua mão de obra, né, sua força de trabalho aí para sobreviver num mundo em que, né, quem está do outro lado aí tem tudo, enfim. E então, obrigado a participação de todos, e é isso, chega no microfone. Só para finalizar aí, boatos que saiu uma lista com 60 novos manifestantes que vão ser indiciados aí. Então, só para avisar que as lutas não vão acabar tão cedo. E é isso, então vamos se manter unidos e lutar. É isso, valeu todo mundo. Obrigado. Thank you.